Vamos então, depois deste louvor, dar ouvidos à palavra de Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos ministrando a nossa. Essa doutrina, ou a doutrina de Deus, na carta de alguém aos Hebreus, na carta de alguém aos Hebreus, capítulo de número 12, e de manhã eu quis sair um pouco, mas Jesus não deixou. Eu travei, eu disse para eles, ela estava ali na cozinha, eu disse, meu amor, saiu nada ainda. Travado o negócio. Não sei se a irmã Priscila passa por isso de vez em quando. A gente fica angustiado. Ainda mais quando é no dia que a gente vai ministrar a palavra. Meu Jesus, o que está acontecendo? Aí eu passando e lembrei que a gente estava ministrando. Já é porque não é para mim sair daqui agora. Depois que eu li o capítulo 12 de Hebreus. Interessante é que o rascunho que eu havia feito eu ainda não tinha achado, mas depois, olhando aqui as Bíblias, ou uma das minhas Bíblias, eu achei um profeta dele. Então eu acredito piamente que o que vai ser ministrado aqui é de Deus. Ele ministrou o meu coração durante o dia para que eu ministrasse à noite essa palavra para a igreja, eu continuasse ministrando a palavra dele com relação a isso aqui, a igreja. Irmãos, este é um momento que eu não abro mão de forma nenhuma de ministrar tão somente a palavra, aquilo que, de acordo com o sistema didático que o Espírito Santo nos dá, porque na hora que a gente está lendo a Bíblia e meditando, o sistema didático é dele, não é? O sistema didático é dele. Há uma iluminação em textos que você já leu várias vezes. E naquele momento, você já tinha lido várias vezes, naquele momento vem a iluminação para uma situação, para outra coisa que você nunca tinha pensado antes. É por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é um oceano infinito de lições espirituais. Então vamos lá, eu me lembro que na primeira parte desta palavra, nós falamos sobre imitar. Imitar. Lembramos uma passagem bíblica em que o apóstolo Paulo, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu lembro que nós meditamos sobre o que é imitar. Imitar é fazer algo igual, não é? Imitar é seguir o exemplo de alguém. Então Cristo, nós lemos isso aqui e meditamos sobre isso aqui também. Cristo é o nosso maior exemplo, é o nosso maior exemplo de imitação. Nós temos que imitar Jesus. E não é imitar por imitar, não. É pegar o jeito dele de falar, de pensar, de agir. E foi por isso, Atos dos Apóstolos vai dizer, né, que lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Ele passando a maneira como eles agiam, a maneira como eles falavam, as ideologias, por assim dizer, né, que eles pregavam, era tudo, lembrava Cristo. E quem viu Cristo, quem conviveu com Cristo, comparou. Mas eles são discípulos daquele Nazareno lá do Cristo, que chamavam de Cristo. É os cristãos. A princípio, irmã Dulcinéia, foi em tom de zombaria, em tom de escárnio. Mas aí os crentes é interessante, gostaram tanto que eles assumiram aquilo ali, aquele apelido ali. Nós somos cristãos mesmo. Viu? Então eles foram usados para a gente ser rotulado de forma positiva de cristãos. Aqueles que imitam a Cristo. Agora deixa eu dizer aqui um negócio. Imitar Jesus não é fácil. Não é fácil. Mas vamos lá. Por que imitar Jesus? Aí dentro do tema de Hebreus 12, o próprio texto vai dizer, ó, que Cristo perseverou em meio às dificuldades, lutas e sofrimentos para cumprir aquilo que o Pai Eterno lhe propôs realizar. E aí, trazendo essa verdade para uma aplicação prática, eu quero te dizer, irmão, isso aqui é para mim também, aleluia. Nós também temos uma proposta de Deus para ser realizada por nós. Você e eu não estamos aqui à toa. Não somos alguém jogado para fazer do jeito que der, na hora que der, da maneira que der certo, não. Nós temos uma proposta de Deus. E essa responsabilidade deve ser levada a sério. Tão a sério que dificuldades, lutas e sofrimentos não devem barrar o cumprimento por nós dessa proposta que Deus nos oferece através do exemplo de Cristo. Eu me lembro que a gente falou sobre duas dicas para perseverarmos na vida cristã. Primeiro, lobos cingidos. Essa expressão a gente vê lá em 1 Pedro 1,13. Lobos cingidos fala de convicção pelo entendimento. Quem mais consegue entender, mais fácil de perseverar ele se torna. Mais resistente ele se torna. A postura dele é mais firme. É mais firme. Lobos, cingido, é convicção pelo entendimento. Irmão, procure cada dia mais renovar o seu entendimento. Paulo diz isso lá no capítulo 12 de Romanos. Não diz? Pela renovação do vosso entendimento. QI. QI. Aleluia. Segundo lugar, sobre guardar o que tens. Fala de quê? Fala de vigiar, obedecer e conservar. Estou trazendo a lembrança aquilo que a gente falou. Vigiar, obedecer e conservar. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É importante. É importantíssimo guardarmos o que já temos. O que temos, que é precioso e foi dado por alguém que é precioso também, Jesus. Glória a Deus por isso. Falando sobre, olha só, deixar todo o embaraço Então presta atenção, eu acho que você é assim. Pecado. E todo pecado que tão de perto nos rodeia. E aí a gente foi meditar sobre essa diferenciação entre embaraço e pecado, que termina tudo sendo pecado, mas aqui no versículo ele falou de forma diferenciada usando esses termos: embaraço e pecado. E aí a gente vendo a respeito de embaraço, a gente aprendeu que embaraço, vamos ver se a gente aprendeu, que embaraço são coisas que impedem a progressão e o crescimento. Fatos, situações que atrapalham o andamento normal, o crescimento natural da vida espiritual, da igreja de forma coletiva e dos membros da igreja de forma individual. E esses embaraços, eles são coisinhas, raposinhas, que a gente pensa que são inofensivos à vida espiritual. Nós usamos textos como Mateus capítulo de número 7, versículos 21 a 23, e Lucas capítulo 17, versos 26 a 30. E aí eu lembro do tema de um dos sermões de David Wilkerson: coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. No primeiro texto de Mateus, queria que alguém observasse esse texto aí, Mateus capítulo de número 7, vai registrar de forma profética algo que ainda vai acontecer. Um dia, pessoas, presbítero, vão chegar, pessoas que se nominavam cristãs, que se nominavam boas, justas, exemplares, eles vão chegar na presença do Senhor e vão dizer assim: ó, Senhor, isso aqui é grave, isso aqui é bom. Se a gente parasse para meditar na gravidade deste texto, a gente ia levar com um choque muito forte. Ele vai dizer assim: Senhor, em teu nome, primeiro, verso, vai lá, 21 a 23. Em teu nome nós. Primeiro, ele já é bem enfático em dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que da boca para fora reconhecem o senhorio de Cristo. Continua. Profetizamos. Continua. Expulsamos demônios. Pronto. Expulsar demônios ou profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas. O que é que Jesus vai dizer para eles? Abertamente, para todo mundo ouvir. Nunca vos conheci. Meu Deus. Quantas vezes a gente já leu esse texto? Eu perdi as contas. Como é? Sim. Característica do pentecostalismo também, né? Ei, irmão, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu sei que eu sou feio, mas dá para olhar. Ei, irmão, isso aqui é muito grave. Imagine você chegar na presença dele. Ele tem dito assim, olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor é dado no meio de Deus. Então a ideia aqui é eu chegando, querendo chegar, né? Sentando, pois é. Aí alguém, ah, bota lá. Você não pode entrar. O quê? Você não vai entrar. Por quê, Senhor? Eu era pregador, eu era pastor, eu era evangelista, eu era isso. Eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu profetizei. Primeiro argumento. Segundo, Senhor, em teu nome, os demônios, ó, correram. Eu usei o teu nome. Olha, o terceiro é muito mais forte. Eu acho o terceiro muito mais forte. Fizemos maravilhas. O que é fazer maravilhas, irmão? Biblicamente falando, milagres. O que é milagre? É aquilo que o homem não pode fazer e somente Deus faz. Rapaz, o negócio é pesado. Aí foi a resposta de Jesus. Aí foi. Foi. Aí o cara na mente pensa assim, ah, agora eu vou entrar. Ele não sabia, né? Que eu profetizei, que eu expulsei demônio, que eu fiz milagres e maravilha e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, meu filho. Continuo dizendo, aqui você não é. Por quê? Porque eu nem te conheço. O senhor não me conhece? Não. Conheço não. Que decepção. Para um crente de 30 anos de crente, de 40 anos de crente, não ter captado a essência do evangelho, do exemplo de Jesus, e em vez de imitar Jesus, continuou fazendo tudo aquilo que dava na telha. Não se rendeu à vontade do Senhor. Casava, ou coisa boa, casar, viu? Eu também tinha que casar. querendo continuar a casar com a rainha. Mas tem, é bom, casar é bom. Davam-se casamento, que mais edificavam. Fazer coisa boa, edificar, construir. Comer então, comer. Qual negócio bom é comer? Comprar, vender. Coisas lícitas. Coisas legais. Mas um dia a arca se fechou. E quem estava fazendo isso aí morreu. Quem estava fazendo o quê? Presbítero Fernando? Trabalhando, construindo. Irmão, você está atento a essa palavra aqui é boa. Ela vai te edificar. Edificando, casando, ei, juventude abençoada. Vocês querem casar, não querem? Quer não, João Pedro? Quer, João Pedro? Vem dizer que não quer não, você quer. É. Tem uma salinha aí, mas tá. São duas pessoas diferentes, como diz um certo pastor aí, e só tem o mesmo para botar debaixo de um telhado, no mesmo telhado. É um desafio, não é? Mas casamento, no padrão de Deus, é bom. Vocês vão casar em nome de Jesus. E lá, igual, rapaz, interessante, irmã Daiane, olha, é interessante, geração vai, geração vem. E um discurso continua o mesmo, não é, Deus? Ó, não venha dizer que é mentira, não. Quem não é casado aqui, já orou assim, Senhor, não venha antes de eu casar, não, Senhor. Não diga que é mentira. Eu orei assim. Eu orei apaixonada hoje, eu orei para casar com aquela menina, espera um pouquinho aí. Hein? Casar é bom. Mas deixa eu focar aqui uma coisa. Essas coisas boas podem te tirar do céu. Isso são os embaraços. Uma faculdade, eu estou até fazendo prova do Enem depois de 50 anos, olha. Esse pastor de você. Eu, hein? Sim. Quero sim, é bom, é. Se Deus me der essa oportunidade, eu vou fazer. Mas isso aí, muitas vezes, por incrível que pareça, deixa a gente fora do céu. Porque a gente prioriza isso. A gente coloca isso muitas vezes até como um ídolo. E ídolo não é só imagem de escultura de pau, de bronze, de ferro. De gesso não. Ídolo é tudo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. Isso é ídolo. Isso é ídolo. Glória a Deus. Pessoas que se consideram cristãs, eu estou falando aqui de crentes nominais, que têm aos milhares dentro das igrejas, que realizam e se envolvem em coisas maravilhosas, é forte, não irão para o céu. O nome disso que é, pastor? Aqui, embaraço. Coisas que ensinam são pecados, mas se tornam pecados quando criam embaraços, impedimentos para o avanço espiritual do cristão. Isso aqui é muito sério, igreja. Deus não quer você, nem eu, nós embaraçados com negócios desta vida. Aí, duas expressões aí me chamam a atenção. Vamos lá. A primeira no capítulo de número, no verso de número 2 do capítulo 12. Vamos lá? Ó. Olhando para quem? Olhando para quem? São coisas boas hoje, eu já sei. Para? Olhando, diga só assim, olhando para Jesus. Pronto. É a expressão que eu quero aqui. Olhando para Jesus. A segunda expressão, verso de número 3. Considerai, pois aquele que suportou. Considerai, pois aquele que suportou. Por que isso? Por que olhar para Jesus? Por que considerar ele que suportou? Está no final do verso de número 3. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vou usar aqui um termo nosso, nordestino. Alguém até se incomoda aqui, mas eu quero, debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, fazer isso para a gente não ficar aquela doutrina cansativa. Eu tenho isso em mim natural, isso é uma coisa natural. Muitas vezes é espontâneo, quando vem já tem feito, aí quando chega em casa, a mulher vai brigar, meu filho, está exagerando. Para que você não se torne um crente galinha da Angola, não é? Que é isso aí, pastor? É aquele animal, aquela avezinha que canta assim, ó. Não é? Ela diz, é isso. Pode olhar direitinho lá. Ela diz, é para que não aconteça isso, que a gente tem que olhar para Jesus e considerar o que ele suportou. Porque se ele é nosso exemplo, nós temos que imitá-lo. Eita, Jesus. Deixa eu ver aqui o galão. Vamos lá. Primeira expressão, olhar para Jesus. O que significa isso? Oi, irmãos, me perdoe aqui uma coisa. Tem muita gente dentro das igrejas que não estão mais olhando para Jesus. Olhar para Jesus, o que é isso? Não leva. É prender-se firmemente a ele. O que é olhar para Jesus? É fixar-se fortemente nele. O que é olhar para Jesus? Ó, é focar ininterruptamente nele. Você levar para casa. O que é olhar para Jesus? Repita, pastor, pronto. Lá vai. É prender-se firmemente nele. Segundo, é fixar-se fortemente nele. Primeiro é prender-se firmemente a ele. O segundo é fixar-se fortemente nele. E em terceiro lugar, focar ininterruptamente sua visão nele. Isso aqui é olhar para Jesus. Os olhos, ei, os olhos são órgãos de extrema importância para o corpo. Mateus 6, 22, 23. Quem vem me ler aí, irmão? Presbítero Rivaldo, ele bem alto aí. Mateus 6, 22 e 23. Peraí, meu irmão. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que vocês, tem isso aí, tem. Irmão, os olhos, o texto está dizendo, eles são a luz do nosso corpo. O versículo aí está dizendo que se os meus olhos forem maus, como é isso? Meu olho for mau, é olhar para o que é mau, para o que é ruim. E o que é esse olhar? O que é mau, o que é ruim? É dar atenção para isto. O teu corpo também será mau. O teu ouvido será mau, a tua boca será mau, as tuas mãos, os teus pés serão maus. É a ênfase desse versículo é isso. É simples. Ó, foca o mal e serás do mal. Foca o bem e serás do bem. Vamos lá, Isaías, esse aqui eu quero que seja lido também. Isaías 33, versos 15 e 16. Que alguém leia também bem alto. Isaías 33, versos 15 e 16. Ajeita lá, é meu. Depois a gente lhe dá uma igreja maior. Aqui vai é. Eu não quero não, meu querido. Fique com você isso aí. Pois se você não fizer assim, você vai para a geladeira. Pronto. O senhor permite só que eu leve um travesseiro. Irmãos, eu não aceito isso para mim. Eu, como minha esposa, gosto sempre de dizer, ele não abre mão da palavra. Irmãos, ele não abre mão da palavra. Eu não uso, escute bem isso aqui. Eu não uso esse altar. Eu não uso o microfone para alfinetar ninguém de forma pessoal, para jogar piadinha em ninguém, por causa de algum desgosto pessoal com alguém. De forma nenhuma. Eu quero que Deus me fulmine em cima do altar no dia que eu fizer isso. A igreja é testemunha do que eu estou falando. Agora, eu não abro mão é da palavra. Se pegar você, receba, porque é direto do trono de Deus. É direto da boca de Deus. Isso aí foi para mim. Foi para ti mesmo. A gente está vivendo um tempo tão difícil para pregar a palavra, meu irmão. Irmão Fernando, tá difícil, Júnior, está terrível. A má comparação. Tinha uns animaizinhos peludos antigamente, que você triscava assim nele, ó. Quer me jogar na lama, me joga. Mas eu não abro. abro mão. Eu não abro mão. E por último, que tem a ver com o nosso texto aqui, ó. Eu abri esse parênteses aqui porque foi Deus que me ordenou assim fazer. Escute, ó, olhos, e fecha os olhos para não ver o mal. Pega isso aqui, irmão, leva para casa. Um dia Deus vai julgar. Como é que eu faço para mim passar nesse julgamento, nessa prova? De Deus está aqui a receita. Anda em justiça, fala com retidão, te livra de subornos, tape os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Irmão, eu lembrei aqui de um negócio que eu falei outro dia aqui sobre fofoca. Irmã Ilma, deixa se a senhora lembra. O fofoqueiro, eu disse assim, o fofoqueiro não é só aquele que fala, é aquele que também ouve. Ouve como assim, pastor? É no sentido de dar lugar. Aí é, fica assim, e foi, e né, irmão? Olha, sabe? Aí vai dando lugar. Na primeira, irmão John, diga assim, ó, quer saber disso aí, não? Não, irmão, fico com você, irmão, me perdoe. Camada de assunto, cai fora. Pergunta assim, quem foi que disse isso aí, irmão? E eu digo, irmão, porque tem homem também que é fofoqueiro. Alguém disse que é só mulher, é não. Tem homem assim que é fuxiqueirinho, só ele. Tem muito. E se brincar, bota até mulher no bolso na base do que diz respeito à fofoca. É. Ele é tipo tabela de sinuca, bateu o tipo. Tipo raquete ping-pong, mandou ele. Já joga logo. Corte. Não leve adiante. Fofoca é filho sem pai. Quem foi que disse isso aí? Não sei. Disseram. Até para contar sonho a gente tem esse negócio. A gente vai contar um sonho. Rapaz, eu tive um sonho. Disse que eu estava num lugar. Quem foi que disse? Não me interessa. Disse que eu fiz isso. Quem foi que disse? No sonho. Ou seja, a fofoca é um filho sem pai. Ninguém quer assumir a criança. Só faz, não, eu ouvi falar. Cuidado. Tapa os ouvidos para isso. E aí eu vou finalizar aqui dizendo que lá em 1 João 2,16 a respeito disso vai dizer que João, que a cobiça dos olhos não provém de Deus, mas do mundo, do sistema de pecado. Olhar para Jesus. Eita, eu vou finalizar aqui. Eu queria que você abraçasse essa palavra. Estou terminando. Olhar para Jesus, considerar o que Jesus suportou. É questão de sobrevivência sua e dos seus. Sua lição espiritual. Mateus 14:30. Tempestade. Vá. Olha para mim, senão você não vai entender. Vamos afundar. Vamos morrer. Dá o tiro aí, vai morrer. Aí lá vem aquela pessoa. É um fantasma. Não, calma aí, meu filho, sou eu. Eu quem? Jesus. Aí é, Senhor, se é tu mesmo, que eu vá e eu vou estar caminhando também pelas águas. Vai ver, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Lá vai o Pedrinho. Alguém fala mal dele, mas ele caminhou sobre as águas. não é? Só vai ter mania de olhar o que é negativo, né? Ah, Pedro afundou, vai ver, mas ele caminhou. Ou se eu desse três passos nas águas, já estava satisfeito. Aí de repente as ondas, João Pedro, passou uma aqui, tirou uma caçuleta dele, o vento, aí ele tirou o foco de Jesus, começou a afundar. Questão de sobrevivência, olhar para Jesus. Se tu não olhar para Jesus, tu vai afundar. Chegar e tiver dízimo, fora para entregar. Procure logo ele antes da palavra, que eu tenho certeza que ele fica ali às vezes trabalhando, mas querendo pegar alguma coisa para que ele possa estar aqui como ele está aqui hoje. Não é bom? Não é bom? Todo crente não gosta de ouvir a palavra. Aí eu queria propor isso para os irmãos, para a gente abençoar ele. Entendeu? Chegou, não fica esperando começar a palavra para você ir lá, não. Vá antes. Vá antes resolver lá a questão, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu sei que aos poucos a gente vai implantando aquilo que a gente vê e quer colocar para melhorar, mas é só para melhorar, tá bom, irmãos? É só para dar uma dinâmica melhor e abençoar a vida dos irmãos. Queridos, amanhã é o ciclo de oração de jovens. Pois é, já ia ver isso aí. Tem ciclo de oração amanhã. Tem ciclo que está anotando de jovens. É, pode. Cadê os jovens? Tá bom. É porque na quinta-feira vai ter uma reunião de ministério. É importante. Por isso que o